Começando mais um podcast If You Have Ghost. Se você estranhou um pouco a entrada aí, que não foi com a versão If You Have Ghost, feita pelo Ghost, e sim a versão original, é porque o programa de hoje vai trazer aí um tema que foi escolhido pelos fãs aqui do podcast, que acompanham lá pela fanpage do Facebook, que é facebook.com/GhostBC Podcast, ou você pode procurar lá por If You Have Ghost Podcast, que foi a sugestão que vocês deram aí. Sugestão, eu coloquei algumas opções lá e vocês escolheram aí pra mim falar sobre os covers, mas não como foi no programa do EP que eu falei sobre o que o Ghost fez. Hoje eu vou falar sobre os covers, data de lançamento, essas coisas, algumas curiosidades, um pouquinho mais sobre os covers e sobre as versões originais, né? Não sobre os covers também. Posso dar uma passadinha aí, mas hoje a gente vai falar dos covers em si. E eu vou tentar distribuir em duas partes também esse programa, porque eu vou tocar a versão original e a versão que o Ghost fez. E aí vou falando um pouquinho de cada um. Também tem as sugestões que vocês deram lá de quais músicas o Ghost poderia fazer um cover, ou pelo menos de quais músicas vocês gostariam de ver, ou acham que ficaria foda e tal. Bom, eu demorei um pouco aí pra voltar, galera. Nossa, eu tava numa semana correria demais. Tava na semana final do meu curso, que eu terminei agora, faculdade de design gráfico. Eu tive que fazer em 3 dias, 3 trabalhos que eram pra mim ter feito em 3 meses. E eu tive que fazer em 3 dias, então nem deu tempo de pesquisar nada e fazer nada interessante. Eu não queria fazer um programa meia boca, eu queria tentar fazer uma coisa bacana. Mas agora eu acabei e eu posso fazer alguma coisa bem interessante pra vocês. Espero que vocês gostem. Eu também já tava, cara, eu tava com saudade de fazer isso aqui. É ao contrário de alguns outros podcasts que eu já tentei fazer e tal. Quando eu atrasava, eu nem ligava muito, deixava que passava e tal. Mas esse aqui, por ver a participação de vocês, eu queria logo gravar. E eu também já queria deixar um salve aqui, um agradecimento pelos novos fãs na página. Eu acho que no último programa a gente tava em mais ou menos 30, acho que 25, 30. Nós já estamos chegando a 50, parece pouco. Só que a interatividade de vocês são demais. Apesar de serem poucos, vocês representam mesmo. Não tem nem palavras para agradecer mais uma vez aí. Que mais? Eu postei um vídeo lá com uma entrevista da banda no Brasil em 2014, referente ao último programa aí, né? E foi compartilhado por grandes páginas que falam de Ghost. Nossa, eu fiquei muito feliz. Conseguimos vários inscritos lá no YouTube, e várias pessoas que ouviram, né? Não assistiram, não, ouviram os programas, porque no YouTube, apesar de ser vídeo, lá a gente só tem a imagem estática e tal, e o programa passando. Mas é isso, o programa de hoje vai ser então sobre os covers, sobre as versões originais, né, que o Ghost fez aí, seus covers ou releituras. Não vou mandar salve específico porque tem muita gente que eu queria mandar salve. Então, pra todos vocês aí que participaram, ó, que vocês que falaram a palavra secreta, então, cara, do caralho. Vamos para o programa então, depois da vinheta aí. Hello, this is a Nameless Ghoul from Ghost. You are watching If You Have Ghost Podcast. Então vamos lá, galera, vou tentar falar aí, não aleatoriamente, mas sim pela ordem que tá distribuído nos álbuns e tal. E o primeiro cover que temos aí que o Ghost fez foi Here Comes the Sun, do Beatles, que está no Opus Eponymous, né? E eu vou falar um pouquinho então sobre a Here Comes the Sun, algumas coincidências, algumas curiosidades e tal. Bom, a Here Comes the Sun, ela foi composta pelo George Harrison e ela foi lançada em 1969. Ela tá no álbum Abbey Road, e aquele famoso, né, da capa deles atravessando a rua e tal. E o George Harrison, ele canta e toca violão nessa música, que também tem umas palmas, tem umas palminhas, que é feita pelo Paul e pelo Ringo também, que o Paul faz o coro e toca baixo e as palmas, como eu falei, e o Ringo, ele toca bateria e palmas também. E o John não está na gravação dessa música porque ele estava se recuperando do acidente de carro, aquele famoso acidente de carro que dizem que ele morreu e não é ele mais que tá ali na capa do Abbey Road, que as pessoas conseguem pegar umas dicas e tal, e ele estava, né, quem acha que ele morreu, sabe que ele morreu, e quem é não acredita nisso, sabe que ele estava se recuperando do acidente. Nessa música tem instrumentos de orquestra, tem quatro violas, quatro violoncelos, um baixo, dois pícolos, duas flautas altas e duas clarinetas. A clarineta do Lula Molusco e tem duas clarinetas. É, o segundo George Harrison, ele compôs essa música numa manhã de sol. Tipo uma, tem um som do Eric Clapton agora que me falta a memória. Que ele falou que ele fez igual a Eric Clapton. Tava lá na manhã de sol, provavelmente devia estar sob efeito de alguma coisa. E escreveu a letra da música, né? Aí vem o sol... Que, poxa, você consegue ouvir assim e ver como que o Ghost deixa uma versão mais, não digo pesada, mas uma versão mais... Você vê a diferença que eles fazem no cover, por isso que eu falo que eles não fazem cover. Eles fazem uma releitura musical. Então, vou deixar vocês aí com a Here Comes the Sun do Beatles e logo depois a versão do Ghost para você... ver a diferença. Caso você nunca tenha ouvido a Here Comes the Sun original, eu acho uma música boa de se ouvir. Claro, se você gosta de coisas mais pesadas e tal, você fala, ah, é uma bosta, é uma droga, mas eu curto. Então fiquem aí com a Here Comes the Sun do Beatles e depois com a Here Comes the Sun do Ghost. Eu já volto. It's been a long, cold, long It feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's all right. Esse som do Beatles, mano. É, e claro, a versão do Ghost também, não tem nem o que falar. Então, seguindo aí a nossa linha dos covers, das releituras, tivemos então aí o lançamento do EP If You Have Ghosts. É, na verdade, a música If You Have Ghosts, se eu não me engano, nasceu numa edição do Infest Suman, eu acho que do Infest Suman Redux, se eu não me engano. Eu falei um pouco mais sobre isso no programa sobre o Infest Suman. Mas depois veio o EP com I Feel Have Ghosts, que é a música que, do Rock Erickson. Eu já falei um pouco dela no... Eu falei mais, acho que, sobre o Rock Erickson no programa sobre o EP I Feel Have Ghosts. Eu não falei tanto da música. Essa música, ela tá no CD The Evil One de 1981, que é do Rock Erickson e o The Aliens. Esse The Aliens, na verdade, muita gente fala que foi a banda de apoio dele nos shows e no CD, mas na verdade era é a formação antiga da banda, da outra banda dele que ele tinha antes de começar a carreira solo, que é a Third Floor Elevators. Então é uma banda de apoio, assim, entre aspas, né? A If You Have Ghosts é a faixa 9 do CD. Esse CD, ele tem duas versões, que é o The Evil One, e tem o The Evil One, entre parênteses, The Plus One, que aí é o álbum, o tracklist inteiro do álbum executado ao vivo, em um programa de TV lá da cidade deles e tal, do país deles. Mas Dave On One, que foi o primeiro, que é as versões de estúdio, é onde que está a If You Have Ghost, que é uma música que eu também nunca, eu não tinha ouvido a original antes de ouvir a do Ghost, e achei muito boa. Eu até salvei no meu celular, eu escuto ela, eu achei ela muito boa. E claro, a versão que o Ghost fez também, eu já falei, eu não gostava tanto, mas ao vivo ela soa muito diferente. O Rock Erickson, voltando aí, ele foi o precursor do Evil Folk. Apesar de vocês ouvirem na If You Have Ghosts, que não é tão pesada assim, você pode ver, buscar outras músicas dele, aí outros trabalhos dele, que já muda um pouco essa linha da If You Have Ghosts. E tem músicas muito boas que eu ouvi aí também, achei sensacional. Se você não conhece, é só ir no YouTube, no Google lá, que tem uma porrada de coisa, só escrever lá Rock Erickson que você vai achar muita música. Eu achei bacana, não conhecia até antes do Ghost, conheci depois do Ghost. Antes de Ghost, AGDG, antes do Ghost, depois do Ghost. Bom, vamos lá então, mais uma vez eu já toquei ela no programa sobre o If You Have Ghosts, sobre o EP, mas eu vou tocar de novo porque ela é foda, eu não me canso de ouvir essa música. Vou mandar aí pra vocês a original do Rock Erickson de 1981 e a versão do Ghost do EP, que está no EP If You Have Ghosts, You Have Everything. Tá, eu sei que não tem If You Have Everything no final. Então, fiquem lá, fiquem aí com a If You Have Ghosts do Rock Erickson e a versão do Ghost. Ghosts, you have everything. If you have ghosts, you have everything. You can say anything you want, and you can do anything you want to do if you have ghosts. You have everything. Sensacional esse som, cara, eu acho muito bom, gostei muito dessa, da original, cara, e também gostei da versão do Ghost, mas é como eu falei, eu gostei dela mais ao vivo ela é muito boa, cara. Antes de falar a sugestão da galera aí, eu vou mandar o último som dessa primeira parte, e logo já venho com o que a galera sugeriu lá na página pra gente. Eu deram uma sugestão, eu perguntei o que vocês gostariam de ouvir, um cover, uma releitura feita pelo Ghost. E o pessoal respondeu lá, muito obrigado a todos que responderam, e eu vou ler pra vocês daqui a pouco. Bom, nesse programa, o último que eu vou falar, I'm a Marionette. Eu sempre erro na hora de falar esse nome, dá um nó na minha língua, que é do ABBA, que é conterrâneo do Ghost. Eles são suecos também, porém eles são uma banda de pop, né? Então aí muita gente já vai reclamar e tal, mas a proposta que o Ghost faz eu acho incrível, que é pegar assim músicas que quase não tem nada a ver com eles e fazer uma versão deles, eu acho foda. Bom, essa música está no quinto álbum do ABBA, chamado o álbum, olha só, ABBA, dois pontos, The Album, bem criativo. Ela foi escrita, agora eu vi os nomes bem difíceis que eu acho que eu não vou conseguir falar. O primeiro é fácil, que é o Benny Anderson. Ela foi escrita e produzida por esses dois caras, que é o Benny Anderson e o Bjorn, tem um B, um J, Bjorn Uvels, não sei se é assim que se fala. Bom, o single foi lançado no dia 12 de dezembro de 77 e ele tava no lado B desse single, que é o Take a Chance on Me. E essa música, ele foi lançado pela Polar Music. Essa música, ela fez parte de um mini musical que o ABBA apresenta nos shows, que chama The Girl with the Golden Hair. Eles fazem um musical ali, um mini musical ali no show deles, que tem algumas canções, e a I'm a Marionette está no meio deste musical. Bom, como eu falei, são uma banda pop, né, conterrâneo, então gera muito mimimi aí. Ah, uma banda de metal fazendo cover de banda pop, não sei o quê. Mas se procurar, você vai achar muita coisa de banda que já fez cover de Britney Spears, de Madonna, e ninguém falou nada, né? Bom, eu vou mandar aí pra vocês I'm a Marionette do ABBA e a I'm a Marionette do Ghost. E aí vocês, né, provavelmente vão gostar mais do Ghost. E quando eu voltar, considerações finais e a sugestão da galera para o Ghost. Tomara que eles escutem, né, esse programa, quem sabe. Vamos lá, I'm a Marionette, que tem o Dave Grohl aí na bateria na versão do Ghost. Everybody's telling me Estamos de volta aqui para nosso final do nosso programa. Se você ficou até aqui, aguentou essa voz chata que eu tenho, eu vou mandar aí a sugestão da galera que deram lá na fanpage do podcast, que eu quero agradecer a todos que estão curtindo lá, muito obrigado. E estão postando várias coisas lá, galera mandando material, muito obrigado. E eu perguntei lá, qual música vocês gostariam de ver uma versão feita pelo Ghost? Bom, a Elaine Aparecida mandou algumas aqui que eu acabei ouvindo e achei muito boas. A Damn Bones, do Alice in Chains, eu já conhecia. Essa em especial, a segunda, eu gostei muito, que achei que tem muito a ver com o Ghost, que é a Don't Fear the Reaper, do Blue Oyster Cult. Se eu não me engano, eles... acho que eu vou falar merda, mas parece que eles são suecos também. Não lembro certinho de cabeça. Mas, e também, você pode ver assim, a influência dos caras ao Ghost, porque eles têm um órgãozinho ali, aquela voz parecida com o que o Papa faz. Eu achei muito bom, cara. Depois a gente tem o Possession, do Danzig, e a Parasite God, do Mortis. Essas foram as sugestões da Elaine. Bom, uma coisa que eu acho que assim, como a gente já pôde perceber, o Ghost parece que o Ghost gosta de fazer versões de músicas que não tem nada a ver com eles. Tá aí a I'm a Marionette e a Here Comes the Sun. O Atila já mandou também outras duas aí, de uma banda que eu gosto muito. O nosso querido fã Atila Oliveira mandou aí Dance of Death e The Number of the Beast, do Iron Maiden. Seria interessante, eu gostaria de ver isso aí. E o Lucas Pucci mandou o Ando Metallica, aquela parte que é o diálogo entre o menino lá e o tiozinho lá. Seria interessante ouvir aquilo na voz do Papa. Eu gostaria de ver o Papa conversando com a criança, né? Conversando com o sacrifício. Comprando o sacrifício. Bom, vocês deixem aí nos comentários quais versões vocês gostam. Quais músicas vocês gostariam de ver uma versão feita pelo Ghost. E na parte 2, a gente vai terminar de falar mais aí sobre as outras músicas. E vamos ler as sugestões de vocês aí. Então, se você gostou desse programa, se inscreva aí no canal no YouTube, curta no Facebook, mande e-mail, ghostbcpodcast@gmail.com, que a gente vai ler o seu e-mail. A todo mundo que está interagindo na página, muito obrigado mesmo. E a gente se vê na semana que vem. Acho que era isso que eu tinha para falar. Assinem nosso feed lá no post do canal, no blog. E acessem, essa semana eu vou postando alguma coisa lá na página do blog. Estamos aí com audiência até internacional, recebemos visitas internacionais aí, muito obrigado. E a gente se fala na próxima semana. Muito obrigado e tchau!